Eu não posso entender essa vida tão injusta. Não vou fingir que já parou de doer, mas um dia isso vai acabar. Eu não consigo me convencer que essa vida não foi injusta. Tanta falta me faz você, queria ter você em casa. Oh mãe, o amor que eu tenho por você é seu. Oh mãe, o amor que eu tenho por você é seu. E como é meu, o meu aniversário. Meu aniversário, agora eu tenho 29.